vai na fé. Mas na verdade esse caminho é sorte. Na verdade é salve-se quem puder. Vacilou, não tá de pé, vai de encontro com a morte. Molecote vai na fé. Mas na verdade esse caminho é sorte. Na verdade é salve-se quem puder. Vacilou, não tá de pé, vai de encontro com a morte. Meti a mão na calça e saquei da peça. É o corre dos moleque que tá nessa vida incerta. Um 5-7 tráfico na biqueira é o mago. Que faz pó virar dinheiro e dinheiro vira carro. Só na diária é difícil comprar um motor. Ripando junto com o pai de ajudante de pintor. Vou na fé, porque a sorte nunca me ajudou. Minha proteção não dorme, tem 6 balas no tambor. No porta-mala do carro uma vítima amordaçada. Eu parceiro na loja, tiro o dinheiro do caixa. Na fuga tentando ganhar o tal dinheiro fácil. Com os cambé atrás sentando aço. Pela frequência da polícia eu vi no rádio. Falaram que ia fechar tudo na rua de baixo. Vamos cortar na contramão, subir pela calçada. Depois é Jack Daniels, Fire, corrente de prata. Molecote vai na fé. Mas na verdade esse caminho é sorte. Na verdade é salve-se quem puder. Vacilou, não tá de pé, vai de encontro com a morte. Molecote vai na fé. Mas na verdade esse caminho é sorte. Na verdade é salve-se quem puder. Vacilou, não tá de pé, vai de encontro com a morte. Nós tem dinheiro pra gastar na madruga. No polidense pô na calcinha das puta. Nossa perfume nós que vende elas usa. Do céu cai nada paizão, às vezes é chuva. E vira e mexe na quebrada um homicídio. Atrasa o movimento, os clientes não tá mais vindo. Procura guerra, não acha futuro. No corre é assim, a vida louca é do barulho. No porta-luva do 408 turbinado. Um oitão refrigerado, niquilado, com tambor lotado. 3, 4, 5, bucha de 50. Eles torcem a boca, nós multiplicando a renda. Quem quer melhora vai na fé. A sorte é mega cena e às vezes não paga nada. A cena é forte, não é prazer. Nesse jogo de azar, quem perde, perde até a alma. Molecote vai na fé. Mas na verdade esse caminho é sorte. Na verdade é salve-se quem puder. Vacilou, não tá de pé, vai de encontro com a morte. Molecote vai na fé. Mas na verdade esse caminho é sorte. Na verdade é salve-se quem puder. Vacilou, não tá de pé, vai de encontro com a morte.